Meus amigos e meus irmãos, o Apocalipse é um desafio. Como todo desafio, é bom para nós. Vocês repararam o que nós fazemos quando a nossa circulação está presa? A gente começa a saltitar, ou beliscar a perna, etc. Sei lá aí. A gente belisca para fazer o sangue correr. O Apocalipse é uma coisa assim. Quando a nossa consciência moral e espiritual está retida, ele vem e nos belisca para que o sangue circule dentro de nós. Vocês veem na carta à igreja em Éfeso que ela se inicia com uma série de palavras elogiosas da parte do Cristo de Deus. Mas em seguida vem as admoestações, as chamadas de atenção, porque a partir do versículo 4 e ao capítulo 2 do Apocalipse, o Cordeiro de Deus diz assim aos irmãos da comunidade de Éfeso: tenho, porém, contra ti, que abandonaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porque senão, virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Mas isto tens de bom: odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Ao vencedor, darei de comer os frutos da árvore da vida, e se encontra no paraíso do meu Deus. Tenho, porém, contra ti que abandonaste a tua primeira caridade. Já explicamos isto aqui uma série de vezes. Quando o seu coração é tocado pela pregação da palavra de Deus, pelos bons atos, o que é que ocorre? Você fica cheio de luz, cheio de bom ânimo. Mas, como diz Jesus na parábola do semeador, a semente se cai em solo profundo e cria raízes, também cai na beira da estrada, cai entre as pedras e morre logo, cai em terreno de terra rasa, e vem o calor do sol, que são as tentações do mundo, e a semente morre. Vem Satanás e a maldade, a semente morre e o semeador se entristece, mas não vai parar de semear, porque há de se regozijar com a semeadura feita em terra profunda. Então vai ver a lavoura crescer, os bosques se formarem, os pomares darem frutos. Por isso vocês que trabalham na seara de nosso Senhor Jesus Cristo, não se desanimem com o que lhes parece mau resultado no tocante a muita gente ou a pouca gente. Firmem-se naqueles e espelhem-se naqueles que estão dando bons frutos e que não dariam bons frutos se vocês não tivessem semeado. O que Jesus repreende a comunidade de Éfeso é que ela não pode perder aquele primeiro fervor, aquela decisão. Já imaginaram que desgraça é para qualquer organização? Se o número daqueles que desanimam cresce no seu seio, isto não permitimos na legião da boa vontade, nem na religião de Deus. Ora, a igreja de Éfeso, pelo prisma humano, que é um prisma muito superficial, quando não é ligado à nossa feição espiritual, eles teriam realmente razões, apenas numa argumentação sobre a superficialidade do raciocínio humano e da fé que está no coração de muita gente. Porque Jesus tinha dito: breve voltarei. E os anos passavam e Jesus não voltava. É aquilo que Jesus diz lá, que mais tarde mandaria o Espírito da Verdade, o Paráclito, porque aquela geração não estava pronta ainda para aprender muitas coisas. Imagine se Jesus se sentasse, fosse explicar para aquela gente iniciante nas coisas verdadeiramente espirituais o sentido verdadeiro de tempo e espaço. O que significa o dia do Senhor? O dia do Senhor é estarmos nós integrados no pensamento de Deus. E para o homem, o tempo flui, o tempo passa, dia e noite, aquela coisa toda, 24 horas, o dia, o mês, o ano. Mas para Deus o tempo está, o tempo é. Então quando Jesus diz breve, é breve mesmo. Porque 1 milhão de anos depois, a coisa continua breve. 1 milhão de anos depois, para a nossa conceituação humana. Mas para Deus, 1 milhão de anos. 100 bilhões de anos, 100 trilhões de anos, não passa, o tempo não passa, meus irmãos. O tempo não passa no mundo espiritual. Até você que está acostumado a uma vida de muito dinamismo, assim, puxa, tá bem, mas esse negócio de ficar vivo eternamente, que a certa hora da vida, você diz assim, não sei o que é que eu estou fazendo aqui na Terra, está tudo errado. Aliás, é um pensamento falho. Porque todos nós passamos fases de transformação. E toda transformação, com exceções raríssimas, é sempre dolorosa. Porque esse é um mundo ainda em que temos que pagar as nossas dívidas. Como você está acostumado a dia e noite, você diz, ficar eternamente vivo, coisa horrível. Então, tocando harpa, é o conceito antigo. Mas se você se livrar desse conceito, dia e noite, acorda, levanta, etc., você vê que não cansa coisa nenhuma. Eles eram testados em Éfeso. Nem sei se todos sabem, havia um templo dedicado ao imperador. O imperador tinha poder sobre vida e morte. Jesus, apesar de repreender a igreja de Éfeso quanto à perda da primeira caridade, em seguida ensina a eles, ao dizer no versículo 5, como sobreviver a isso e voltar à realidade que conforta a alma para todo sempre. Versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Isso é que temos que fazer sempre na LBV e na religião de Deus, e no PBV e todos os setores desta obra divina. Voltar sempre à primeira obra, quer dizer, se sente que está desanimado, não, esse pensamento não é meu. Quem confia em Jesus não perde seu tempo, como é que eu vou desanimar? Se desanimasse aqueles que nos antecederam, onde estaríamos nós? Se ele dissesse, bom, as favas, os outros, se o idealismo morresse, onde estaríamos nós? Teríamos regredido à época troglodítica. E nós não podemos ser piores do que já fomos, que aqueles outros que não desistiram, somos nós mesmos em reencarnações anteriores. Dizem que caranguejo anda para trás. A essa altura do campeonato, nem mais caranguejo anda para trás, quanto mais nós. Mas Jesus não está mandando voltar à primeira caridade, mas ele não é retroagir. Aí é avançar. É estar imbuído daquele sentimento que dá força. Quando vocês conheceram a LBV, vocês não foram tomados de extrema felicidade? Ué, esse mesmo sentimento que eu tive quando conheci a Legião da Boa Vontade é igualzinho àquele primeiro dia. Bem que a gente passa dificuldades, a gente é provado a todo momento. É só ler o Tratado Universal sobre a Dor, não estou dizendo isso, que nós estamos sempre sendo provados. Vocês lembrem-se da escola. A gente teme as provas, qualquer um teme, mesmo quando estuda bastante, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Pode encontrar um professor Ferrabras, você pode responder tudo certo dentro do seu grau de entendimento escolar, mas ele é um Ferrabras, brigou com a mulher, brigou com o filho, está sem dinheiro, não sei o que, e exige até o que não tem direito. No entanto, quando você passa aquela prova, e você é obrigado a passar aquela prova, senão você não cresce na vida, que satisfação você diz, passei de ano. A mesma coisa é no campo espiritual. Mas Jesus ainda volta para reconfortar aqueles que eles repreenderam, como fazemos aqui. Às vezes temos que ser enérgicos, mas no final das reuniões nós sempre levantamos o pessoal, que não podemos deixar de chamar a atenção porque está errado. Se não fizermos isso, o que é que estamos fazendo aqui? Aí vai tudo para o brejo. E brejo tem doença, tem mosquito, tem larva, tem tudo. Você pode meter o pé na lama e afundar até o pescoço. Pode pegar um lamaçal, uma areia movediça e não sobreviver. Então não podemos deixar ninguém para o brejo. Temos que botar uma placa bem grande. Cuidado, aqui é o brejo. É o que eu faço aqui. Mas depois que a turma aprende que é o brejo, a gente segue os caminhos seguros. Quer dizer, fala de coisas que as pessoas também merecem ouvir quando estão dispostas na humildade a realmente se corrigirem. Mas diz aqui ainda Jesus, mas isto tens de bom, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nós vamos saber de que se trata isso. Nicolaítas, que serão os nicolaítas? Deus está presente. Para sempre.